vida foi um palco de derrotas, marcado pela dor e a solidão. Da plateia os aplausos do fracasso recebi, e eu, sempre incapaz de reagir, levado por momentos de emoções, um personagem alegrando multidões, mas dentro de mim um protagonista, um sonho pra realizar, que eu nunca deixei de acreditar, que um dia minha dor teria fim, que um dia minha história seria outra. Eu sabia que Deus tinha resposta para mim. E quando o tempo fé não existia mais, aquele palco foi descartada a hipótese de um derrotado. Veja o cenário de vitória que ele fez pra mim. Quem me vê cantando assim não imagina o que chorou. Descartada a hipótese de um derrotado. Veja o cenário de vitória que ele fez.